chama as amiguinhas pra fazer este passo que é bem diferente. Sensualizando, fazendo um deboche, deixando as inimigas incontentes. Chama as amiguinhas pra fazer este passo que é bem diferente. Sensualizando, fazendo um deboche, deixando as inimigas incontentes. Para, olha pra tela, faz o biquinho e mexe pra gente. Vem! Isso, bebê! Cê tá gostando, né? Faz cara de deboche e mexe pra gente, vai! André Cibis, o mural de Ibicoara. Faz o biquinho e mexe pra gente, vem! É pra bater em todas as malas, é pra tocar em todas as ilhas. Faz cara de deboche e mexe pra gente, vai! Rock Bispo Produções 87010540. Calma, que não acabou não, bebê. Você vai chamar suas amigas pra gravar aquele vídeo fazendo a cara de deboche, porque a sua inimiga ela não aguenta ver. É, a melhor agência de mata de São João é Agência Cena. Respeita. Chama as amiguinhas pra fazer este passo que é bem diferente. Sensualizando, fazendo deboche, deixando as inimigas incontentes. Chama as amiguinhas pra fazer este passo que é bem diferente. Sensualizando, fazendo deboche, deixando as inimigas incontentes. Para, olha pra tela, faz o biquinho e mexe pra gente. Vem! Vem! Se o meu pirão tá pronto, eu quero meu molho, minha banda. Faz cara de deboche e mexe pra gente, vai. E esse solinho é viciante, né? Sensualiza e mexe pra gente, vai. Chavasca Gravações. Faz cara de deboche e mexe pra gente, vai. Bem gostoso. Faz o biquinho. Chama as amiguinhas pra fazer este passo que é bem diferente. Sensualizando, fazendo deboche, deixando as inimigas incontentes. Chama as amiguinhas pra fazer este passo que é bem diferente. Sensualizando, fazendo deboche, deixando as inimigas incontentes. Para, olha pra tela, faz o biquinho e mexe pra gente. Vem! Tá gravando, Marque Fumer? Marque Fumer Gravações. Faz cara de deboche e mexe pra gente, vai. Isso, bebê. Que gostoso. Sensualiza e mexe pra gente, vai. Faz cara de deboche e mexe pra gente. Chama sua amiga. Faz cara de deboche. Agora sim, elas estão incontentes.